PACASO, RDC, interior envolvido de PRS, PACASO, RDC, buscando a fuga na rima, nas armadilhas do viver. Na reticência eu levo a vida e cada luz do amanhecer, como alimento infinito, o objetivo do saber. O acaso cria aliança, três pãos prontos pra viver. Arte do interior pro interior de cada ser. Caminhar, conhecer, sair do raso, na saga vivente, o reticente acaso. A arte alimenta, fortifica cada passo, nos caminhos em que passo, a amizade fecha o laço. Aos bons um forte abraço, aos maus um pensamento, escrevendo nossa sina que gastamos nosso tempo. Enquanto aqui estamos, pensamos tudo o que vemos, do barulho que escutamos, a ideia que escrevemos. Temos o que necessitamos e para frente nós vamos, na somatória rimática. Verso sai do interior, vai pela via láctea, pode pá. Que a palavra é escutar, e nela eu boto fé, que anda mais que quem tem pé, pois quem procura na arte encontra cura. E objetivo instintivo é o motivo, e pra manter vivo, faça a semeadura. A terreno cinza é expansão concreta, e o homem segue armado, a capital é distante, mas ouço o eco do disparo, espelho vem da gigante. Enquanto eu corro pro outro lado, a fuga escrevendo rima, quanto eu custado aliar. Acreditando que as ideias se propagam pela brisa, veste a camisa, não importa o chão que se pisa, sem visa, sem cobiça, sem inspeção da visa, na sujeira da cidade, transformando arte em vida. Se liga na luz do amanhecer, a resposta tá exposta no estilo de vida oposta de quem segue a imposta. O caminho eu redesenho, cada minuto cravado, passado na terra já lhe é um prêmio. E eu tenho motivos pra dizer, apesar dessa distância, não use da ignorância, caminhada nunca cansa, pra quem tem a esperança de poder rodar todo esse mundo no interior de cada ser. Combina, um toque rio pretense com uma pita da Londrina fina. A tal da receita que se tem, imagina. Ideias vão muito além do que o teu sentido domina. Então pego de prima no país do futebol, solta aí pra todos, você escolhe se estica os todos. Poucos loucos na missão e ação, de cima veio a benção, amizade. Eu semeio pra ter uma plantação, pois creio que o mais um é dois no meio. E se todo esse tempo traz conhecimento, é um prato cheio que se come e reparte. Agradecido ao que me veio através da arte moderna ou antiquada, cada um, cada qual com seu cada. Pois trago influência, rindo apago da consciência, que ao passar desses anos, manos e manos somaram na vivência. PACASO, RDC, interior envolvido de PRS. PACASO, RDC, buscando a fuga na rima, nas armadilhas do viver. Na reticência eu levo a vida e cada luz do amanhecer, como alimento infinito, o objetivo do saber. O acaso cria aliança, três pontos prontos pra viver. Arte do interior pro interior de cada ser. Distância que soma qualidade auditiva, interior, intelectual. Morrida livre, muita rima e sessão. Conexão já tá fechada, figurinha tá trocada. 12 MCs, balança o palco com pedradas. Levar nossa missão, energia da corrente que domina a atenção. Sintonia na corrida, muda toda a vibração. Três pontos por acaso, deixa rastro na batida, que implica ritmia de alegria. O cinza vira tinta, nossa realidade alternativa vive onde a fofoca já domina. Trata como marginal, mas aqui o trabalho é informal, tá legal. Rimadores de alta classe intelectual, faz da rua seu ambiente natural. De São Paulo a Paraná, forças dadas ao encontro, contraponto fortifica essa nossa ligação. Do interior da geografia pro interior da sua anatomia, mentes contra fluxo do que se julgar em pauta, tava em falta, toma rap, sente o boom, o hat, o clap. Gandai, Melai, Ganjai, Fire, Babylon, Dai. Pense como um cacique, os valores de hoje em dia vai se fuder. Temos conta do recado, busco objetivo por meio da arte, arteiro, artista, quem ri se arrisca, um traço de fosco no meio de sua vista. Ó Santo São Paulo, lança benção que chega, brilha, feito ouro do Igapó, até represa interior, tem seu tesouro, eu tô no couro desse. Sou tipo humilde e verocai, crescido na boca do sol, cavaleiro marginal não cai. Line, clap, minha tribo com os pais, destino, acaso na festa com os farsa. Faço, corre, passe o pano, conquiste o seu espaço. Minha prece sempre vai lá pra perto da manhã, onde moram todas as memórias, minha família, parceiros, meu clã. Preponderando o raciocínio acima da quilometragem, abrando quando o meu domínio detém a realidade. Acaso reticência, essência, sobrevivência e coragem. Família, descendem da mesma linhagem. Nossa metódica, absoluta tal vodka, mudando sua lógica, ótica, convicções. E meio ao terrorismo, fascismo e sectarismo difundido, onde do capitalismo está essas privatizações. E nossas conexões, futuras novas sensações. Enquanto explano, não me engano, seja um tibetano urbano. Elimine o draconiano intrínseco do ser humano através das positivas imaginações. Entre as meditações que me veio a referência, que remonta e quando é pronto o rumo da nossa existência. Ao questionar a inerência, o significado de acaso, eu conto que é três pontos e se chama reticência. ACASORDC, interior envolvido, de PRSP. ACASORDC, buscando a fuga na rima, nas armadilhas do que vê. A reticência leva a vida em cada luz do amanhecer, como alimento infinito, o objetivo do saber. O acaso cria aliança, três pontos prontos pra viver. Partiu do interior pro interior de cada ser. Meu time é da pesada. Meu time é da pesada. Meu time é da pesada. Meu time é da pesada. Meu time é da pesada. Se alemão é acionado, acionado, acionado. Those lies.